A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa A Escola e o Meio. Boa tarde, caros colaboradores. Boa tarde. Hoje temos em estúdio mais uma aluna que mostrou interesse em fazer parte deste grupo. Apresento-vos a Patrícia Correia, aluna do 11º D. Seja bem-vinda ao grupo do Clube de Rádio, Patrícia. Bem-vinda. Estás a ver, tens aqui um grupo de colegas simpáticos para te receberem. A Patrícia hoje vai ver como funciona o nosso programa, como é que funciona a gravação, para depois pensar numa rubrica que irá aqui desenvolver. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ora então, estamos já a pensar no Natal, não é assim, Pedro? Exatamente. O Pedro, imbuído de espírito natalício, já tem músicas que nos trazem o espírito de Natal. Então, Pedro, sugere, se faz favor. E com a aproximação do dia de Natal, as nossas escolhas musicais orientam-se precisamente para esta era. Para começar, teremos Ariana Grande, uma atriz e cantora de 21 anos, que acaba de anunciar o seu novo single, Santa Tell Me, já disponível nas lojas digitais. Esta estreou-se no primeiro lugar da tabela norte-americana do iTunes, dedicada às músicas sobre a época natalícia. Espero que todos gostem, disse Ariana Grande na sua página do Twitter quando anunciou o lançamento da faixa. Já no ano passado, a cantora havia assinalado a época do Natal com o lançamento de um EP de 4 faixas inteiramente dedicadas à época festiva. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Depois desta sugestão musical, vamos passar à Inês Garcia, que nos traz uma notícia desta vez de âmbito local. Sim, e que nos enche a todos de orgulho. A nossa Escola de Oliveira do Hospital conseguiu o segundo melhor resultado da matemática A no ensino superior. Hugo Lopes interessa-se pela matemática desde a primária. Teve 19 valores no Exame Nacional. Inês Vaz também sempre gostou da disciplina. Conseguiu 19,5 valores. Os agora alunos de medicina de 18 anos contribuíram para pôr a Escola Secundária de Oliveira do Hospital no top das públicas com melhor classificação a matemática A. Ficou em segundo lugar. A melhor foi a Escola Secundária do Restelo, em Lisboa. No ano entraram em medicina 6 alunos, conta o diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Carlos Carvalheira. Mas frisa, interessa-nos que sejam os felizes e vão para uma área que gostem. A nossa preocupação é que entrem no que querem, e tem acontecido. Temos tido alunos quase com média 20 a entrar em Física, reforça Lourdes Freitas, coordenadora do Departamento de Matemática. No entender de Lourdes Freitas, este resultado é fruto do trabalho de rigor e de exigência feito pelo colega Paulo Inácio, que lecionou a disciplina no passado ano 12º. Preparou-os muito bem, confirma Inês. Na época de exames, disponibilizou-se a 100% para nos tirar dúvidas, acrescentou Hugo. Outros fatores. Há cerca de 10 anos foi deliberado um plano de combate ao insucesso que incluiu a criação do laboratório de matemática e a aposta dos professores na formação. A Escola Secundária de Oliveira do Hospital conseguiu uma média de 12,78 valores nos exames nacionais de matemática A, o que permitiu que esta escola, situada na periferia do distrito de Coimbra, ocupe o lugar 215 no ranking geral das escolas públicas e privadas. Muito bem. De facto, esta notícia que a Inês está a ler, uma notícia que saiu no Diário de Notícias, que se deslocou a Oliveira do Hospital a fim de entrevistar estes alunos e os professores e também o diretor da nossa escola, é óbvio que esta é uma notícia que nos enche de orgulho, porque nunca tinha acontecido termos tão bom desempenho a matemática A no 12º ano. Estamos a referir-nos aos exames nacionais que foram feitos em junho e em julho passados e que deram acesso, como os senhores ouvintes sabem, ao acesso ao ensino superior. Esta média subiu muito a matemática A, porque de facto nós tivemos a sorte de ter o ano passado um conjunto de alunos, nomeadamente estes 6 que obtiveram média para entrar em medicina, com classificações muito altas, e vocês sabem que se tivermos alunos de facto a conseguirem resultados muito bons nos exames, é óbvio que a escola sobe no ranking, porque é disso que estamos a falar, é do ranking de escolas. Nós já noutros anos temos trazido aqui a questão dos rankings e também os temos desmistificado. Não vamos já alongar-nos nesta discussão porque temos aqui o assunto da política do nosso Francisco Carvalho, que também trata a questão dos rankings e que desmistifica um pouco esta política dos rankings e que parece que andamos todos atrás do melhor ranking. Nem sempre isto corresponde a uma realidade e nem sempre isto fala de todas as realidades. Por isso vamos deixar para daqui mais à frente, quando o Francisco introduzir a sua temática. Rádio Boa Nova. Vamos passar então agora a seguir à nossa relação com os animais, Inês Brás, que desta vez nos vem ensinar como... ensinar um cão a sentar. Muito bem, vamos aprender quem tem cães em casa, se ainda não disciplinou, porque isto tem a ver com a educação que podemos dar ao nosso animal de estimação, neste caso um cão, como sabem, é um animal muito inteligente e que obviamente percebe regras e as sabe cumprir. Então Inês, diz-nos como é que devemos fazer. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar-vos sobre como ensinar o vosso cão a sentar. Primeiro, pegue um biscoito de cão com a ponta dos dedos, de modo a que o seu cão consiga cheirar, mas não o consiga retirar da sua mão. Mantenha o biscoito à altura do focinho do seu cão, que deve estar neste momento de pé, a cheirar a sua mão. Lentamente, vire a mão de modo a ter o biscoito virado para baixo e levante-a até colocá-la por cima do focinho do seu cão. Este deve seguir esse movimento com o focinho, tentando apanhar o biscoito. Terceiro, prossiga calmamente o movimento da mão para trás, até o cão começar a baixar os quartos traseiros. Assim que ele se sentar, primeiro, repita os exercícios até que o seu cão entenda o movimento e comece a juntar a palavra senta, mesmo antes de ele se sentar, para que o seu cão se levante entre os exercícios, dê um passo para trás, de modo a que ele o siga e repita os movimentos. Espero que tenha gostado e que coloquem em prática estes conselhos. Para a semana, irei dar-vos a conhecer algumas canções de artistas cujo tema é O Nosso Amigo de Quatro Patas. Ouviste, Pedro? A próxima sugestão de música tem a ver com os nossos amigos de quatro patas. Depois a Inês Brás vai-te dar a sugestão e tens que a juntar à tua, está bem? E quer sempre brincar, é o meu melhor amigo. Com ele posso contar. Por falar em animais, nós já falámos aqui este ano que entrou em vigor no dia 1 de outubro a lei que criminaliza os maus-tratos e o abandono de animais. Infelizmente, não sei qual é a percepção que os meninos têm, a percepção que eu tenho é que, infelizmente, neste país pouco civilizado, de gente pouco civilizada e pouco educada, com pouco espírito humanitário, continuam a abandonar-se animais. Verifiquei há duas semanas que foi abandonado junto à minha casa um animal, um gato, de grande porte, um gato muito bonito, amarelo, que até é muito, muito afetuoso, fica muito, não foge das pessoas, porque normalmente os gatos vadios não se aproximam. Este aproxima-se, está obviamente cheio de fome, à procura de alguém que lhe dê guarida. É lamentável, mais uma vez, que parece que as pessoas não entendem o horror que é para um animal que eventualmente terá tido uma casa e uma família que cuidou dele e que de repente são capazes de o abandonar. Não sei se vocês têm tido a percepção se esta lei está a conseguir ter algum efeito. Algum de vocês tem reparado e tem reparado se há animais abandonados ou maltratados ou acham que esta lei está a ter algum efeito? Inês, estavas a dizer que? Ao pé da minha casa há lá um cãozinho branco que eu não sei se é abandonado, mas já está lá sempre de manhã e parece, porque não tem coleira, nunca se vê ninguém ao pé dele e é muito giro. E ele provavelmente está com fome. Tens-lhe dado o alimento? Sim, às vezes. Daniel, também estás a dizer que junto à tua casa também aparece. Na casa também aparece muitas vezes cães durante a noite, especialmente durante a noite, quando estamos todos a dormir. Aparece cães e gatos, mas agora é mais cães. E que parece que também não têm dono. Eles vão comer a comida dos teus cães? Dos cães e do gato, e dos gatos também. E eu suspeito que esses cães sejam abandonados. O Francisco, mais uma vez, estava a dizer que lhe parece que esta altura é crítica, porque estamos em final de época de caça, e nesta altura há sempre cães. Cães abandonados, sim, os caçadores, muitos deles... Quando acaba a época de caça, abandonam-nos e eu já vi vários exemplos disso. Infelizmente. Mais alguém tem algum registo? Mas parece-vos que esta lei está a ter algum efeito? Ou acham que pouco existir ou não é mais uma daquelas leis que existe, mas continua a não ser cumprida? Infelizmente, eu acho que ela continua a não ser cumprida todos os dias. Não é só no abandono, mas também nos maus-tratos animais. Isto é uma questão de educação. Nós já dissemos aqui isto o ano passado, mas acho que nunca é demais repetir. Isto é uma questão de educação. Quem é mal formado, maltrata os animais. Quem não tem escrúpulos, quem maltrata pessoas, também é capaz de maltratar animais. Quem maltrata o seu semelhante, obviamente, é capaz de abandonar o animal à fome, ao frio, a andar por aí a vaguear, ser sujeito a ser abatido precocemente quando ainda é um cão jovem. Custa-me acreditar que nós tenhamos até as novas gerações tão mal educadas, tão com falta de civismo, numa sociedade que de facto consegue desprezar aqueles seres que nunca abandonam o dono. Vocês já repararam com certeza que os animais nutrem um amor pelos seus donos, que às vezes até são abandonados longe, já todos ouvimos relatos disso, são abandonados longe e eles voltam à casa dos donos, porque especialmente os cães têm faro, têm orientação e conseguem regressar e ficam felicíssimos por ver os donos que os maltrataram e abandonaram. Eu acho que isto é de facto sinal de que estamos ainda muito mal em termos cívicos. Esta lei dava-nos algum alento e acreditávamos que as pessoas finalmente percebiam que isto não se faz, não se maltrata um animal. Se não se querem cães, se não se têm condições para ter cães ou gatos ou outro animal, tem que se pensar isso antes, não é depois. Já no passado falámos disto, adota-se um animal porque é pequenino, porque é engraçado, só que depois o animal exige cuidados, exige despesa, faz barulho, faz lixo. E, obviamente, a pessoa, se é consciente, sabe que quando adquire um animal, e sobretudo quando há crianças, isto é muito comum, a criança pede um animal, quer muito um cãozinho, as pessoas compram um cãozinho, só que depois o cãozinho cresce e torna-se demais num apartamento ou até numa casa, e depois, como já faz muito lixo e dá muita despesa, descarta-se o animal num sítio qualquer. Portanto, isto é sinal, de facto, de muito pouca humanidade e de muito pouca educação, maltratarmos um animal completamente indefeso. Diz Daniel. E nós também não devemos abandonar um animal, porque também esse animal também tem sentimentos. E evidentemente que tem. Os animais sofrem, os animais nutrem amor pelos seus donos. Aliás, a Inês está aqui a falar que tem um cãozinho à porta dela, provavelmente abandonado, o Daniel também. Os do Daniel se calhar são mais difíceis de apanhar, porque eles só aparecem durante a noite à procura de alimento, mas eu própria tenho gatos pequeninos que são, não são meus, são filhos de gatas que também foram abandonadas e que agora obviamente fizeram criação, e agora há gatos. Se os senhores ouvintes estiverem interessados em ficar com o cão que está ali a rondar a casa da Inês, ou com os gatinhos que eu também conheço, é só fazerem um telefonema aqui para a Rádio Boa Nova ou dirigirem-se à nossa página de Facebook, deixando uma mensagem, e nós poderemos fazer a entrega destes animais. Desde já agradecemos. Rádio Boa Nova. Bem, passemos para uma sugestão um pouco mais agradável, porque esta, de facto, acho que nos deve desagradar a todos, esta questão do abandono de animais. Vamos passar para uma sugestão de cinema. Oh, Catarina, aproxima-se as férias de Natal. Tens aí boas sugestões. Sim. Então, o primeiro filme é... Virados do Avesso. Um filme português da autoria de Edgar Pera e conta no elenco com Diogo Morgado, Jorge Corrula, Diana Monteiro, Rui Unas, Nicolau Breiner, Nuno Melo, Isabel Medina e Anselmo Ralph. João é um célebre escritor a atravessar uma enorme crise de criatividade, e não só. Também a sua vida afetiva vive momentos de dúvida. Um acontecimento muito invulgar fez com que João acordasse um dia sem saber se a pessoa que tem a seu lado é aquela com quem quer continuar a partilhar a sua vida. João decide afastar-se e, livre de compromissos, assume-se como um verdadeiro solteiro folião. Quem vai aproveitar este desvio é Isabel, a escritora rival de João. Isabel só precisava de um deslize para, com a sua falta de escrúpulos, pisar João e ficar em vantagem. Conseguirá João recuperar a sua inspiração para terminar o seu livro? E se a sua única forma de o acabar for com a ajuda da sua família e do amor que deixou em Stendi? Virados do Avesso é uma comédia hilariante capaz de surpreender quem acha que já viu tudo. Vai ao cinema nós e confirma esta teoria. E esse filme já está em exibição aqui perto, em Coimbra, provavelmente, e em Viseu. Muito bem, então agora, vocês que estão estressados dos testes, nada melhor do que uma comédia para aliviarem da vossa tensão e irem ao cinema no próximo fim de semana ou nas férias de Natal, que há mais tempo. A banda, formada há 12 anos em Las Vegas, The Killers, vão no seu nono consecutivo em que editam um tema pelo Natal, cujos proventos financeiros são aplicados em fins de caridade, nomeadamente para a Fundação Red de Combate contra a Sida. Para 2014, convidaram o comediante e apresentador na rede televisão norte-americana ABC, Jimmy Kimmel, para gravar Joel Lump of Gold. Some time ago, at Santa's place, up in the old North Pole, there lived a lump of anthracite, whose parents called him Joel. Joel, Joel, the lump of coal, happy as a lump can be. He just wants to keep Santa warm and make the elves cozy. But Santa Claus had other plans for Joel one fateful day. Joel, you're just the lump I need, come join me on my sleigh. Joel, Joel, the lump of coal, his heart leapt up with joy. I'll soon be Santa's present too, a lucky girl, a boy. Play together and we'll hold each other tight. Snuggle under clean white sheets when we go to sleep at night. Then Santa's elves all laugh to Joel. You're in for a surprise. You're not a special Christmas gift, you're just a booby prize. What kid would ever want you? You're filthy as can be. Now you have to go and live with one who's been naughty. But I may keep poor Joel crying in electricity. You pollute the air with CO2 and mercury. Joe, Joe, the lump of coal fell down upon his knees. I don't wanna live with a naughty kid. Don't make me Santa, please. But Santa laughed his jolly laugh. Oh, oh, you stupid lump. You're just the thing to teach this brat that Santa ain't no chump. So off they flew, and before he knew, Joe was in a sack. He cried and yelled to Santa Claus, why don't we just go back? And then came Christmas morning, and much to Joe's surprise, he saw a boy with the saddest face. Tears were in his eyes. He picked Joel up and held him. Said, you can be my friend. I would have liked some presents, but you're what Santa chose to send. It's true, I've been a naughty boy, and maybe that's a sin. This is how Santa treats the kids. I'm just glad that I'm not him. Joel, Joel, the lump of coal, knew what he must do. Now I know the reason why I got sent to you. 'Cause when a person hurts inside, it turns him hard and cruel. But I know how to make your pain into a precious jewel. So take me in your hand, young man, and squeeze with all your might. Let's turn your pain and anger into something that shines bright. And Joe, Joe, the lump of coal, he gave his life away. Oh, one good naughty little boy held a diamond on Christmas Day. Continuemos com o assunto sério, Sr. Francisco Carvalho. Vamos a uma questão de âmbito político, que desta vez são os rankings. A mania dos rankings, que anda agora por todo lado, não é? Tudo está num ranking. Tudo. Então diga-nos. Hoje vou falar de algo que tende a afetar a nossa economia, bem como a nossa consideração pelo país e pelas suas e nossas capacidades. Isto quer para o bem como para o mal. Estou a falar dos rankings. Como todos sabemos, o nosso país muitas vezes paga que uma companhia faça um ranking ou, e às vezes até são os jornais que fazem os rankings. Mas o problema é o que causam estes rankings. Imaginemos um país com um bom ranking na economia, mas fora disso o país é um desastre total. E com isto quer dizer má cultura, um povo rude, terrível localização geográfica, paisagens banais, ou seja, um país sem interesse nenhum. Mas que por acaso está no topo da lista no que toca aos países mais desenvolvidos e mais estáveis, tudo bom, de bom a nível económico, o que faz muito apelativo, mas apenas como local de trabalho. Claro que isso não é nada que uma potência económica não possa resolver. O mais provável é que este país, para atrair habitantes, compre o seu ranking nos outros parâmetros, para que estes sejam melhores e mais apelativos a possíveis habitantes e turistas. Basta o ranking para começar o intenso patrocínio do país, que as pessoas imediatamente irão lá querer ir e para visitar, querer ir para lá trabalhar, e com isto só ganha o país e a empresa de rankings. E pensando melhor, isto não é um esquema assim tão mau. Cada um trabalha com o que pode. Este país usou o seu dinheiro, poder e influência para conseguir que passasse a ter algum interesse turístico. Mas o problema é que os turistas não aparecem especificamente para um país. Os turistas são os habitantes desafogados do mundo, e ao aparecer um novo país com um ponto turístico da moda, eles saem daquele onde estavam a ir mais e passam a dirigir o seu dinheiro para os outros, deixando os outros países de rastros, até porque se calhar os outros países tinham a sua economia fraca e era o turismo que dava algum lucro, e sem esse turismo os seus monumentos, a sua história, a sua cultura começam a entrar em decadência. No caso dos países subdesenvolvidos, até é muito provável que complexos das grandes internacionais ocupem as outrora luxuosas paisagens daquela zona, que era antes extremamente visitada pois o país é bem capaz de tentar fazer negócios com os internacionais para compensar os lucros perdidos. Coisa que evitou fazer antes, sempre devido ao turismo e ao valor simbólico que tinha. Mas com a decadência do turismo nesta zona, o dinheiro para de vir. O interesse na zona perde-se e os monumentos e paisagens são capazes de deixar de ter manutenção e acabam por ruir e ser reclamados pela natureza. E sem cultura e sem património, os habitantes deste país acabam por frequentar o centro turístico mais popular, fortalecendo-o cada vez mais. O turismo fabricado da potência triunfa sobre os fracos, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Este até remete ao tema de um dos meus últimos programas sobre o capitalismo selvagem, sem remorsos, uma busca contínua de poder a qualquer custo. E este tema funciona com qualquer infraestrutura de um país. Se for considerada boa, é imediatamente a melhor e extremamente frequentada. E acaba por ser elitista e passa a escolher melhor quem quer. Se for considerada má, é exatamente o contrário. Passa à péssima, as pessoas pensam sempre duas vezes antes de frequentar. E a verdade nem sempre é esta, mas no fim gira tudo à volta do dinheiro. Pois, esta questão dos rankings que o Francisco nos traz aqui hoje, as pessoas, por vezes mal preparadas ou a dominarem pouco estas questões, quando lhes aparece assim nos títulos dos telejornais ou dos jornais, que, por exemplo, relativamente às escolas ou relativamente à qualidade de vida de um determinado país, está num ranking superior, as pessoas ficam muito sugestionadas porque aquela escola é que é boa ou porque aquele país é que é o melhor. Nem sempre estes rankings dizem tudo acerca da realidade. E é isso que o Francisco aqui quer desmistificar, que isto pode ser muito... Isto pode não mostrar a realidade tal como ela é. Já agora, eu aproveitei aqui para trazer a classificação da nossa escola, do nosso agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que, como sabem, é composto por várias escolas, no ranking que todos os anos o Ministério da Educação faz das classificações que os alunos tiram nos exames. Atenção que este ranking diz que as escolas são melhores ou piores, portanto as escolas aparecem escalonadas, apenas pelos resultados que os alunos tiram nos exames nacionais. Depois à frente eu vou-vos esclarecer que nem sempre os bons alunos tiram bons resultados nos exames nacionais. E às vezes alunos mal preparados e pouco estudiosos até têm a sorte de tirar um bom resultado no exame nacional. Portanto, isto há aqui muitos aspectos que são discutíveis. Vou-vos dizer quais são este ano, como é que a nossa escola parece posicionada. No conjunto das 621 escolas secundárias do país, a secundária de Oliveira do Hospital melhorou no último ano letivo a sua performance, subindo 20 posições, passando assim do lugar 314 para 294. Uma subida que decorre dos melhores resultados alcançados pelos alunos nos 315 exames do secundário, verificando-se uma média final positiva de 10,6 valores. Física e Química foi o único exame com uma média negativa de resultados. Matemática foi a disciplina com melhor média de resultados, como a Inês já aqui disse, num total de 12,78. Recorde-se que no ano anterior a média da secundária oliveirense foi negativa, a matemática, de 9,03 valores. No que respeita ao Distrito de Coimbra, a Escola Secundária de Oliveira do Hospital ocupa a 17ª posição. Tal como acontece no país, também no Distrito, os lugares cimeiros do ranking são ocupados pelas escolas privadas. A matéria de exames do nono ano, a EB de Lagares da Beira, com a média de 3,15, como sabem as classificações no nono ano são de 0 a 5, é a escola do concelho melhor posicionada no ranking, que avalia 1.247 escolas do país, no lugar 223. Segue-se a EB da Ponta das Três Entradas, na posição 555, com a média de 2,85. E a Escola Secundária de Oliveira do Hospital, na posição 568, com a média de 2,85. Por último, a EAB da Cordinha ocupa o lugar 1049, com a média de 2,53. No que respeita aos exames do quarto ano, a EAB1 de São Paio de Gramazes continua a ser líder das escolas do concelho, piorando, contudo, a performance no que respeita ao ranking nacional. Recorde-se que na listagem anterior a escola era a quarta melhor do país. Na ranking atual, a EAB1 de São Paio de Gramazes ocupa a posição 425, com a média 3,61. Primeira no concelho, a EAB1 de São Paio de Gramazes, é seguida pela EAB1 de Seixo da Beira, Bobadela, Travanca de Lagos, número 1 de Oliveira do Hospital, Pontas Três Entradas, Lagos, Lourosa e Lagares da Beira. A EAB1 da Cordinha surge no fundo da tabela concelhia. Aliás, estou-me aqui a recordar que esta EAB1 de São Paio de Gramazes foi a escola aqui da nossa Inês Brás, que de facto foi a escola posicionada o ano passado em quarto lugar a nível nacional e a primeira a nível, há dois anos, e a primeira a nível, já foi há dois anos, tens razão Inês, porque tu já estás no sexto ano, e foi a primeira escola a nível distrital. É assim, todos ficamos muito contentes quando vemos um bom ranking ao Sr. Francisco, não é verdade? Quando vemos o nosso país ou a nossa escola bem posicionada, ficamos felizes. Mas há aqui aspectos que devemos trazer para a mesa. É assim, uma escola não se pode ser avaliada como boa ou como má só por os alunos tirarem melhores resultados ou piores resultados nos exames nacionais. Eu já há pouco disse que nem sempre os bons alunos conseguem bons resultados nos exames nacionais. E o inverso também acontece. Depois, um exame nacional é apenas um teste como outro qualquer. Pode correr bem ou pode correr mal. Pode ser corrigido com critérios mais apertados ou com critérios mais largos. Pode ser corrigido por um corretor mais exigente ou por um menos exigente. Vocês podem estar bem dispostos nesse dia e a prova corre-se muito bem. Saem lá as matérias que vocês mais dominam e têm melhor resultado. Saem lá as matérias que vocês pior dominam e têm piores resultados. Portanto, estar a avaliar uma escola pelos resultados apenas que os alunos tiram nos exames nacionais é uma falácia. Portanto, não tem grande consistência. Depois, todos os anos somos bombardeados com a questão do ensino público e ensino privado, que por acaso este ano é o tema do Parlamento dos Jovens, que é: as escolas públicas aparecem-nos sempre aqui num lugar subalterno em relação às escolas privadas. As escolas privadas aparecem aqui sempre com algumas escolas privadas, não são todas, mas algumas escolas privadas aparecem sempre nos lugares cimeiros. São as boas escolas de Lisboa, são as boas escolas privadas do Porto. Já os outros anos nós desmistificámos aqui isto. Nós não podemos comparar nunca uma escola privada de elite frequentada pela alta classe, pela classe mais alta de Lisboa ou do Porto, com meninos que são oriundos da camada mais alta da nossa sociedade, que têm todos os meios, que têm explicações muitas vezes a todas as disciplinas, têm, aliás, isso até se passa em Coimbra, mesmo nas públicas, há pessoas que têm, há alunos que têm explicadores para os prepararem nitidamente para os exames. Além disso, nas escolas privadas as turmas são muito mais pequenas que no público. Nós no público temos turmas de 30 alunos. No secundário, nas escolas privadas, em média, é 12, 15 alunos. Os alunos são trabalhados horas a fio para os exames nacionais. Em casa têm todos os meios, têm pais que os acompanham, têm explicadores. Como é que nós podemos comparar os resultados desses alunos com os resultados de uma escola secundária da Oliveira do Hospital, por exemplo, ou com uma escola da Pampilhosa da Serra, ou outra escola qualquer da periferia, que recebe todos os alunos? Recebe os que pertencem à classe mais favorecida do nosso concelho, mas recebe todas as classes, não discrimina ninguém. Temos alunos que, por vezes, até vêm mal alimentados para a escola, não têm expectativas de futuro, não têm expectativas em relação ao seu próprio percurso académico. Mesmo que precisem de uma explicação, os pais não têm dinheiro para lhe pagar. Muitas vezes nem têm essa noção de que o aluno precisa de ser acompanhado a matemática, onde tem bases fracas, ou a inglês, onde não consegue fazer sozinho. Portanto, nós estamos a falar de realidades completamente diferentes. Portanto, eu todos os anos me revolto a esta situação de mostrarem os colégios em primeiro lugar, onde estão as pessoas de elite, e depois as escolas dos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos. Nós, felizmente, temos cá alunos muito bons, com muito mérito. Aliás, prova disso é que ano passado tivemos 6 alunos que conseguiram média excelente e entraram em medicina. Provavelmente, a maior parte deles são bem acompanhados pelos pais. E, efetivamente, é assim. Estes alunos normalmente não são uns alunos quaisquer. São poucos os alunos que, obviamente, se vierem de muito longe, se tiverem dificuldades económicas, se sentirem muitas dificuldades em casa, eu temo que o seu rendimento escolar esteja afetado. Portanto, nós temos que ter estas questões todas muito presentes e não estar a classificar, porque é isso que às vezes a opinião pública faz, é que a escola, ter a ideia que a escola privada é excelente, é ótima, e que a escola pública é uma porcaria, que não é verdade. Nós temos, eu tenho a impressão que há aqui alunos que conseguem médias de 15 e 16, têm muito mais valor estes alunos, que o fazem por mérito próprio, que são eles que estudam, não têm explicações, do que os alunos da elite, que são extremamente acompanhados e conseguem médias 19 com facilidade, mas conseguem-nas porque são extremamente apoiados. Queres dizer, Daniel? Sim. E para nós como alunos também é um motivo de orgulho. Ter alunos, sobretudo empenhados. Eu acho que nós devemos ter orgulho nos nossos alunos quando eles são empenhados. Tenham eles média de 12, tenham eles média de 15 ou tenham eles média de 19. E a nossa escola também estar classificada, para nós como alunos, é um orgulho enorme. Está mais bem classificada este ano, mas sabes que isto é muito variável. Para o ano, se tivermos alunos com melhores resultados no exame, porque às vezes o exame é uma sorte. Eu não sei se todos vocês aqui vão fazer já este ano, alguns, pelo menos, vão fazer já este ano exames nacionais, outros irão fazê-los nos anos seguintes, e vocês vão ver que o exame às vezes é um bocadinho, é ter uma pontinha de sorte também. Depende até do tipo de exame que vos é feito. Vocês sabem muitas vezes que, por vezes, os exames de matemática têm melhores resultados porque o seu nível de exigência também é muito mais baixo que noutros anos. Isso tem acontecido e, portanto, o exame depende de muitos fatores. E, portanto, estar a classificar apenas as escolas tendo em conta o exame nacional é muito redutor. Não é assim, Francisco? Creio que o que tu querias dizer sobre os rankings, provavelmente queres acrescentar algo mais, é que também desmistificas isto, esta tese dos rankings, não é? Outro problema dos rankings são é serem feitos à base de médias também, que é, no exemplo do ensino, um aluno com uma média de 5, depois vai se juntar com um aluno com uma média de 18 ou assim, depois vai dar uma nota baixa e não corresponde à realidade. Que também, de cada um. Cada um, pois. Portanto, também é um valor artificial. Não faz muito sentido fazer médias e rankings, na minha opinião. Mas no teu texto tu também trazes a questão de que os rankings muitas vezes são fabricados. Servem para contentar a opinião pública ou para deitar achas para a opinião pública. Sim. E nós sabemos que a opinião pública depois vai muito atrás e se constrói através daquilo que os média põem cá fora, os jornais, as televisões, a rádio. Ora, a Inês estava com a opinião de que Eu só queria acrescentar que eu acho que os rankings não fazem muito sentido, porque eles só espelham os resultados dos exames nacionais. Então depois, imaginem que uma grande massa de alunos vai então a exame, tem maus resultados, e o trabalho que eles desenvolveram ao longo do ano, eles e não só, e os professores, é esquecido. Portanto, talvez fizeram tanto ou mais quanto os que ficaram bem posicionados no ranking nacional. Portanto, isto é uma questão de sorte, como já dissemos, e não espalha a realidade. Exato. Aliás, eu costumo dizer que eu acredito é nas notas que os alunos tiram a cada ano. Exato. E quando um aluno chega ao fim de 3 anos no secundário e tem uma média numa determinada disciplina, seja física ou portuguesa ou história ou o que for, tem um 15. Esse 15 corresponde ao trabalho dele durante 3 anos. Esse 15 é real. Esse 15 corresponde, de facto, ao trabalho, ao muito trabalho ou ao pouco trabalho, porque nós sabemos que há alunos que tiram 15 e podem tirar muito mais, mas há alunos que tiram 15 e esse 15 é fruto de muita luta e de muito trabalho. E isso é que é de valorizar. É o trabalho que o aluno construiu com os seus professores ao longo de um percurso académico. A nota do exame, eu devo-vos dizer que já me senti já várias vezes, tive 12º ano e cada vez que eu vejo as notas dos exames sinto-me defraudada, porque eu vejo muitas vezes alunos muito trabalhadores, muito lutadores, aqueles com quem vale a pena trabalhar durante 3 anos e chegam lá e tiram uma nota muito aquém daquilo que eu esperava e que eles próprios esperavam. E também vejo o inverso. Eu ainda há 2 anos tive um aluno que tinha média de 12 a história no final do 12º ano e chegou ao exame e tirou 18, uma nota que ele nunca tinha tido no seu percurso, nem ele próprio sabe como. Portanto, isto às vezes nem é minimamente explicável, devo-vos dizer. Mas há aqui muitos fatores que entram. Basta o exame ser fácil, basta o exame trazer as perguntas da matéria que vocês mais gostam e mais dominam, basta o próprio corretor ser mais benevolente. E quando o exame é fácil, tudo se conjuga para a média ser boa. Diz, Daniel? Um dos pontos que eu também queria salientar também é o mérito dos professores. Pois, muito obrigada, Daniela. Eu gosto sempre que tu salientes a boa parte dos professores e o mérito dos professores, que obviamente também é que eu costumo dizer que quando os alunos são bons, aliás, é mérito dos alunos que são muito inteligentes. Quando os alunos são maus, são os professores que são maus. Portanto, ou seja, nós parece que às vezes somos também um pouco esquecidos. Puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, também só há alunos bons quando há professores que os acompanhem devidamente. A escola e o meio. 30 anos depois da gravação original do Do They Know It's Christmas, Bob Geldof volta a fazer história, reunindo novamente as estrelas pop britânicas para a regravação do tema. Desta feita, para conseguir fundos que reverterão na ajuda da luta contra o ébola. Ed Sheeran, Sam Smith, Rita Ora, Bono, Chris Martin, Paloma Faith, Ellie Goulding, Emily Sand, Olly Murs, One Direction, Jessie Ware, Clean Bandit, Bastille, Sinead O'Connor, Elbow e Roger Taylor, entre muitos outros, compareceram no Swarm Studios para gravar uma nova versão do clássico Do They Know It's Christmas. A canção tem assim novas vozes e nova música. O projeto não tem fins lucrativos e todo o dinheiro recolhido com esta ação vai para o Band-Aid Trust e para a luta contra o ébola. Todos os envolvidos cederam a título garantido o seu tempo e serviços foram a fazerem parte da história. It's Christmas time. there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Fill your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. And it's a world of dread and fear, where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear. And the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touch. To West Africa, a song of hope where there's no hope tonight. Ooh, ooh, ooh. Why is comfort to be feared? Why is to touch to be scared? How can they know it's Christmas time? Posto isto, passemos ao desporto motorizado, Sr. Pedro Andrade. Para a Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo, na última reunião, alterou alguns pontos no regulamento, tais como os pontos a dobrar na última corrida. A FIA, depois de muita polémica sobre a justiça da regra, decidiu abolir os pontos a dobrar para os pilotos e construtores na última corrida do ano. O recomeço de corrida, a partir de agora, quando esta for interrompida, os carros entrarão na pit line e aguardarão em linha por novas instruções. Anteriormente, os carros ficavam parados no grid. O Safety Car Virtual, sistema testado em Austin e no Brasil, com sucesso, que limita a velocidade dos pilotos em zonas de duplas bandeiras amarelas. Esta medida será usada a partir do próximo ano, contudo o Safety Car continuará a ser usado quando necessário. Também já não será necessário ao safety car esperar que os carros com uma volta de atraso anulem essa volta. Ou seja, não será preciso esperar que os pilotos mais atrasados cheguem aos seus lugares para o safety car sair de pista. Assim que os carros atrasados passarem o safety car, os comissários poderão dar luz verde à corrida. Unsafe release. Os carros que saírem da box e puserem em causa a segurança de outro carro que se aproxima serão penalizados com 10 segundos. Outras penalizações poderão ser aplicadas se os comissários de pista assim o entenderem. A atribuição da superlicença foi também alterada e a FIA decidiu que só serão atribuídas licenças a pilotos com idade superior a 18 anos. Estes terão de ter cumprido 300 km no Fórmula 1 e ter no mínimo 2 anos de experiência em categorias inferiores. E terão de ter ganho pontos suficientes para a candidatura à superlicença ser aceita. O sistema de pontos está ainda por decidir. foi anunciado também o calendário provisório para 2015. A grande novidade é a inclusão do Grande Prémio da Coreia do Sul e o Grande Prémio do México, aumentando assim o calendário para 21 corridas, embora ainda não haja confirmação, o calendário é o seguinte. O Grande Prémio da Austrália será o primeiro no dia 15 de março, seguido do Grande Prémio da Malásia, da China, do Bahrein, Coreia do Sul, de Espanha, de Mónaco, Canadá, da Áustria, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Hungria, Bélgica, de Itália, de Singapura, do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, do México, do Brasil e, por último, o Grande Prémio de Abu Dhabi. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos agora aqui ao nosso Daniel, que nos traz aqui uma notícia que ele viu e que queria partilhar convosco e também pedir-vos a vossa opinião. Então diz, Daniel. Houve uma reportagem na televisão. Na televisão. Recentemente. Recentemente, que é sobre os Jogos Paralímpicos de Pequim. A conclusão é que os atletas são portugueses, de topo, conquistaram 24 medalhas em 9 Jogos Paralímpicos, 27 em campeonatos do mundo e 39 em campeonatos da Europa. Fazem grandes sacrifícios para honrar Portugal e, para além disso, das limitações de saúde que possuem, mas quase ninguém os conhece ou os valoriza. Percebem o que é que o Daniel está aqui a trazer? A questão dos nossos atletas paralímpicos, como sabem, têm tido um excelente desempenho nos jogos onde têm participado, quer olímpicos, quer do mundo, quer da Europa. E quem é que os conhece em Portugal? Quem é que sabe, de facto, deste enorme mérito que eles têm? Porque, reparem, são pessoas com limitações de saúde, algumas delas gravíssimas, pessoas que tiveram acidentes e que estão paraplégicos, e pessoas que fazem treino todos os dias intensivo, são atletas de alta competição. Em Portugal isto é falado? É suficientemente falado? O que é que vos parece? Vocês têm ouvido falar destes atletas, dos sacrifícios que eles fazem e das muitas medalhas que eles têm em ganho? Diz Pedro. Eu acho que não são bem valorizados, porque e também não têm o apoio suficiente do Estado português, como os atletas, digamos, normais. Sim. Exato. Quando estes, se calhar, ainda mereciam mais do que os outros. Exato. Porque estão a honrar Portugal, estão a levantar a bandeira, estão a içar a bandeira de Portugal em variadíssimas modalidades e com enorme sacrifício. Diz Inês? Eu acho que se faz um grande aparato à volta de determinados esportes, nomeadamente o futebol, e se esquece estes tipos de atletas que ganham imensas medalhas pelo mundo fora e que são os vitoriosos não só pelas medalhas que ganham lá fora a representar o nosso país, mas pelo facto de, ao estarem a praticar um desporto, também estão a tentar ultrapassar as suas limitações. Portanto, acho que quero lamentar que o nosso Estado não olhe para estes e que não lhes dê qualquer apoio. Diz Daniel. É só para responder aqui ao que o Pedro disse. É que nem o nosso próprio Estado sabe o nome, pelo menos, de um dos atletas. Pois, porque o Daniel contou-me que foi entrevistado, penso que o secretário de Estado de Desporto. E ele próprio, a jornalista perguntou-lhe se ele sabia o nome dos atletas recentemente medalhados e ele não os conhecia, o que mostra, de facto, que nem aqueles que têm responsabilidades políticas reconhecem o valor destas pessoas. Fica aqui a nossa chamada de atenção e nós fazemos parte desta sociedade que também deve valorizar estas pessoas e integrá-las na nossa sociedade e dar-lhes o devido valor. A escola e o meio. Iniciamos as notícias da escola acerca do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O Banco Alimentar contra a Fome e a direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital agradecem a colaboração prestada nos dias 29 e 30 de novembro de 2014 por todos os voluntários, alunos docentes e não docentes. A recolha foi um sucesso e, no total, conseguimos cerca de 2.884 quilos de produtos alimentares. Este contributo fará certamente toda a diferença para muitas famílias nesta época natalícia. Muito obrigada a todos pela colaboração. As professoras Fátima Conceiro e Fátima Antunes prestaram-nos a seguinte informação acerca da reunião com Comenius em Oliveira do Hospital. Entre os dias 10 e 14 de dezembro, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital recebeu a visita dos seus parceiros do projeto Comenius, iniciado no ano anterior. Designado de Global Style, trata-se de um projeto de produção artística sobre os temas tratados nas escolas dos diferentes países participantes, para além de Portugal, Áustria, Bulgária, Eslovénia, Itália e Polónia, num total de 35 alunos e de 15 professores. A a Portugal coube o tema Food e, no seu âmbito, o grupo dos vários países tiveram entre nós uma semana repleta de bons sabores e ricas confecções de iguarias tradicionais. A par destas, decorreu um programa de visitas na região e na cidade que tiveram sempre a gastronomia regional como pano de fundo. Durante o ano 2015 ocorrerá ainda a deslocação dos nossos alunos à escola italiana e à escola austríaca, sendo esta última a escola coordenadora, aí será inaugurado um mural com as impressões de todos os temas e momentos do projeto. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos às notícias das bibliotecas escolares do nosso agrupamento. As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital convidam toda a comunidade educativa a visitar a Feira do Livro, que decorrerá de 1 a 16 de dezembro, das 9 às 17 horas. Os livros vendidos têm desconto de 10% sob o preço fixado pela editora e abrangem vários estilos de escrita e adequam-se a várias faixas etárias. Não se esqueça que um bom livro é uma prenda de Natal. Com a finalidade de conhecer, analisar e colmatar algumas situações menos conseguidas, a equipa da biblioteca faz a estatística de vários parâmetros da sua utilização. Nesta análise, constatou-se que as alunas Patrícia Correia, do 11º D, Madalena Figueiredo, do 11º G, e Ricardo Pegado, também da mesma turma, que se destacaram pela quantidade de obras lidas. Estes alunos, que se dedicaram à leitura durante o primeiro período, cumpriram o que preconizam o Ministério da Educação e outros órgãos ligados à educação. Segundo eles, ler é um ato valioso para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Ler é uma forma de ter acesso às informações e com elas buscar melhorias para quem lê e para o mundo. Além de ser envolvente, a leitura expande as nossas referências e a nossa capacidade de comunicação. Assim, quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Ler é um hábito que se reflete também no domínio da escrita, ou seja, quem lê mais, escreve melhor. Parabéns a estes alunos e que outros sigam o seu exemplo. Está a decorrer na Biblioteca Dr. Vasco de Campos uma exposição de trabalhos no âmbito da disciplina de História, realizados por alunos do 8º ano. O tema dos trabalhos é a expansão portuguesa de 400 e 500. Esta temática permitiu uma exposição com grande diversidade de técnicas, demonstrando a imaginação, criatividade e espírito de iniciativa dos autores. Lembramos todos os nossos alunos que o Clube Europeu promove uma vez mais o programa O Parlamento dos Jovens e o concurso Euroescola. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia da República desenvolvida ao longo do ano letivo com as escolas de todo o país. O programa culmina com a realização anual de duas sessões nacionais na Assembleia da República, uma sessão destinada aos alunos do ensino secundário e outra sessão destinada aos alunos do 3º e 2º ciclos do ensino básico. Os temas para este ano são para o ensino básico, combate ao insucesso escolar e para o ensino secundário, ensino público e privado, que desafios. Convidamos os alunos interessados em participar no Parlamento dos Jovens a apresentar uma lista candidata constituída por 10 elementos. Cada lista deve apresentar uma, duas ou três medidas sobre o tema, acompanhadas de uma breve justificação. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital e do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. O cronograma das ações do Parlamento dos Jovens é o seguinte. Até ao dia 15 de dezembro, a entrega de listas e das medidas. Nos dias 13 e 14 de janeiro, decorrerá a campanha eleitoral. No dia 16 de janeiro, serão as eleições. E no dia 22 de janeiro, terá lugar a sessão escolar do ensino básico e do ensino secundário. FM. Boa Nova. Terminamos aqui o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael, Daniel Pereira e Patrícia Correia. Por hoje é tudo, despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.